cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Quantas vezes teremos dito aqui já na Boa Nova que o prometido é devido? Recordam-se, provavelmente, aqueles que, enfim, temos a ideia de que alguém já nos siga com alguma assiduidade, tendo em conta que já fazemos isto há cerca de 7 anos, aqui no Cá se Fazem, Cá se Tocam, quando falámos aqui com a Cidade da Piedade, com quem estivemos in loco, quando falámos também com o Sebastião Antunes, quando demos o salto ali aos Açores, enfim, quando tivemos aqui música, entre aspas, tradicional portuguesa, e digo entre aspas, nem tudo é assim tão simples, acaba por haver aqui zonas cinzentas em que há ligação com vários tipos de música, e refiro-me, por exemplo, aos Carié, enfim, destaques que fomos aqui fazendo. Falámos aqui também da saída de um álbum, e chamava-se altura A Chega-te, que é esse que hoje nos traz aqui e que nos move para este caso tocam, do álbum de estreia dos Ubaú. Claro que se ficou prometido, estava falado e acabamos por conseguir agendar a entrevista, no caso presente com o Luís Miguel Aveiro, um dos mentores da banda e que vem não só a fazer os coros, mas também a tocar instrumentos, e já lá iremos falar sobre isso, porque entendemos que este álbum, A Chega-te, de estreia dos Baú, não podia ficar aquém de ser divulgado. E nós, à nossa conta parte, responsabilidade, entendemos que o devíamos fazer aqui na Rádio Boa Nova. E então, temos, ainda que seja a licença de telefone, a possibilidade de falar com o Luís Miguel Aveiro, para falar então deste seu, enquanto membro da banda, debut. Antes de mais, bem-vindo aqui a Oliveira Hospital, ainda que seja virtualmente, como habitualmente dizemos, a quem nos contacta via telefone, e creio que estou a dizer bem, é um álbum de estreia, sendo que, a partir de agora, o Baú tem um registro fonográfico. O que é que faz diferença? Bem, para nós não há grande diferença, porque nós estamos a fazer o nosso trabalho de ensaios e de divulgação do nosso trabalho. Acho que faz alguma diferença para o público e na promoção do nosso trabalho. Uhum. Desde que nós fizemos alguma divulgação do nosso CD, enviámos, enfim, para alguns locais, como, por exemplo, para vocês. Sim, só temos a agradecer, claro. O nosso trabalho tem sido mais divulgado, já fomos convidados para algumas entrevistas, etc. Portanto, acho que aí faz alguma diferença. De alguma maneira dá um carimbo, digamos, de... Não é uma garantia, mas de que a banda tem determinadas características, determinada qualidade que, para se apresentar ao mercado. Acho que é isso que um CD faz. Pois internamente não nos faz grande diferença, porque o nosso trabalho é sempre ensaiar, tentar arranjar concertos, etc. Portanto... Partilham aqui a ideia que foi dita já há alguns anos atrás aqui pelos vozes da rádio, que um disco hoje em dia acaba por ser um cartão de visita para concertos. Exatamente, acaba por ser isso. Acaba por ser isso. Claro que acaba por ser, quando nós o estamos a gravar e a misturar, e quando temos o resultado final, é sempre uma grande satisfação ver que temos esse cartão de visita e quando estamos contentes com o resultado, como é o caso. Mas de facto isto é um pouquinho efêmero, é um momento que passa e depois o trabalho duro tem que ser feito sempre na mesma. Não é um fim em si, neste momento. Sim, só não se volta à estaca zero, não é? Volta-se à estaca 1, estaca 2, exatamente. Exatamente. Levanta-te, levanta-te, todos os sentados ou se a dormir. Levanta-te, levanta-te, todos os sentados ou se a dormir. Está o pobre, está o pobre à porta a no limbo pedir. Que está o pobre, que está o pobre à porta a no limbo pedir. Levanta-te, menina. Levanta-te, mineta, do doce dormir. Que está o pobre à porta a no limbo pedir. Que está o pobre à porta a no limbo pedir. Dá-lhe do teu pão e dá-lhe do teu vinho. Dá-lhe do teu pão. Então o baú, e esperamos que alguns dos ouvintes que estejam a ouvir-nos, que tenham até consigo este disco. O que permite falar e conhecer que o aspecto gráfico está bastante interessante. Acima de tudo aqui pelo buraco da fechadura, que nos permite descobrir o baú lá dentro, não é? E depois mais à frente, procurando, encontramos aqui a chave, sendo que a chave na prática é o, entre aspas, booklet, que tem inclusive as letras. A quem se deve este trabalho de gráfico que está, como digo, bastante interessante? Deve-se um amigo meu que eu conheço há muitos anos, que é um designer que se chama João Belchior Nunes, e que nos fez esse trabalho por amizade, digamos assim. Já quantas vezes aqui as bandas de facto falam que as coisas são possíveis graças ao conjunto de amigos, não é? Que se achegam, aproveitando aqui o termo, para colaborar para a saída de um disco. Exato. A existência deste tipo de pessoas que estão disponíveis para pro bono, não é? Trabalhar para convosco, é condição sine qua non para que as coisas aconteçam? Depende, não é? Quando somos uma banda desconhecida, que não temos nenhum poder, nenhuma editora por trás, a fazer esse trabalho, temos que realmente que o fazer por nós, e nos dias que correm, com as dificuldades todas financeiras que todos nós temos, realmente é difícil investir muito dinheiro num trabalho destes. Torna-se, portanto, sempre necessário este tipo de ajudas que temos uns dos outros. Nomeadamente, olha, desde já nos convidados que temos no CD, que foram todos para o bono também, aceitaram todos agraciosamente participar no nosso CD. E já lá vamos falar sobre isso. Mas antes disso ainda queria perguntar, porque deixou aqui o mote. Falou na questão de edição sem editora. Portanto, estamos aqui perante uma edição de autor. É por iniciativa vossa que ele aconteceu, mas porque não existiu uma editora, ou porque de algum modo vocês encararam que era assim que gostariam de lançar o primeiro disco? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Nós sabemos que a partir daqui é difícil cativar editoras para este género de música. Sobretudo numa banda desconhecida. Portanto, nós nem nos demos ao trabalho digamos, falar com alguma editora, porque nós conhecemos o mercado, sabemos como é que as coisas funcionam. Portanto, achámos que para ter um primeiro CD, para ter essa possibilidade, teríamos que fazer realmente uma edição de autor. E assim foi, fizemos o CD com alguma rapidez, a partir do momento que o começámos a fazer, e resultou tudo muito bem. aquela minha amada, deixa-me dormir contigo, deixa-me dormir contigo. E uma noite não é nada, eu entro pelo escuro e saio de madrugada. Nem entras pelo escuro e nem sais de madrugada. Eu sou rapariga nova, não quero andar difamada. Já falámos e também com quem vimos aqui destacar, recordo-me, temos falado há pouco tempo atrás do excelente álbum Aves Rara, de que aqui fizemos também referência. Sim. Portanto, temos aqui pontos de contacto, normalmente, com o Paulo Marinho e o Pedro Calado, ambos duas gaitas de Lisboa. Sim. Para os mais distraídos, o Paulo Marinho já vinha do Sétimo Legião. Exatamente. Portanto, mas vamos apresentar aqui o restante dos amigos. Portanto, o Luís Miguel Aveiro, portanto, vem a ter aqui as despesas do cavaquinho e nos coros também. Na voz, a Isabel Moreira. O Gonçalo Almeida na viola braguesa, guitarra portuguesa, bombo e, claro, nos coros também. E o Ricardo Algado no baixo elétrico. E ainda o Tiago Praxedes no violino. Creio que não me esqueci de ninguém. Sim. Ora bem, isto é um conjunto de pessoas que está associado a Lisboa. Exatamente. Temos aqui música tradicional. Significa, isto tradicional, e entre aspas, como há pouco fiz referência logo no começo da conversa, significa que os lisboetas hoje em dia também já descobriram a vertente da música tradicional. Ou ela nunca deixou de estar também ligada ao ambiente urbano? Eu acho que nunca deixou de estar ligada, embora a música tradicional, como nós a entendemos, normalmente vem, digamos, das zonas não urbanas. Uhum, exatamente. Se mais facilmente viria dali da zona de Monsanto, da zona de Bragança, portanto, claro. Exatamente. Que a pergunta está feita, não estou a assumir um ponto de visão. É uma pergunta provocatória para perceber... Assim, até... Não, o que se passa é que nós como músicos simpatizamos, gostamos, temos uma paixão por este género de música. Claro que o nosso modo de a fazer já não é rural, é urbano. E a nossa abordagem, portanto, parte daí. Nós queremos fazer música de origem rural, que vai buscar, digamos, as nossas raízes, mas dando, digamos, uma abordagem um pouco mais urbana, porque... Os temas de recolha que nós temos gravado, por exemplo, quer dizer, já estão produzidos, já têm uma abordagem um bocadinho mais, enfim, mais cuidada, etc., ou mais sofisticada, digamos assim. Nós temos tido até agora, e queremos manter essa ideia, o cuidado de utilizar instrumentos que são, digamos, tradicionais do nosso país. Utilizamos a gaita de foles, utilizamos o cavaquinho, a viola braguesa, a guitarra portuguesa, o violino, pronto, violino não é bem tradicional, mas existe a rabeca, não é? O mais conhecido. A única coisa que não é propriamente tradicional é o baixo elétrico. Mas achamos que o baixo dá uma consistência diferente aos temas. E, portanto, nós utilizamos o baixo elétrico. E a voz, não é? Que é o instrumento por excelência da música tradicional. E, portanto, acho, e a percussão, claro. A percussão. E pronto, nós com este grupo instrumental achamos que temos uma sonoridade de alguma maneira que vai buscar algo às nossas raízes. E trabalhamos música tradicional mesmo, de recolha. Mas não só, não é? Nós também fazemos alguns originais. Exatamente. Vão misturando aqui ao longo do álbum, miscigenando entre o tradicional e com a vossa... Mas mesmo os originais que nós temos feito têm, digamos, a inspiração em música tradicional. Uhum. Aliás, como se pode ouvir. Acho que não são originais... Sim, que fiquem desfasados do restante disco. Há aqui uma componente, enfim, de alguma originalidade ao longo do álbum. Na alcatrineta tem os seus mastros de pinho. O ladrão do despenseiro furtou a ração do vinho. Antes de caçar as gávias, põe-se o ferro sempre a pique. Para não ficar a nada, abre-se as portas ao dique. Quando as gávias vão aos risos, a maruja talha o lais. Alê, alê, quem é moro não tem fé. Sobem dois a impunir, a risar sobem os mais. Alê, alê, tu ponto e vem com pé. Quando o barco faz cabeça, rola braços e estás viva. Alê, alê, vai do longo que é maré. Quando ele arranca o ferro, vira então, me leva arriba. Alê, alê, vira mar em São José. E de usar só quarto de alva, matar na coberta ao bicho. Alê, alê, deixa a barca e põe a pé. Antes da baleação, varre o moço, apanha o lixo. Alê, alê, peita a barca e fica ao pé. Todo o barco que anda curto, caça o outro que se veja. Alê, alê, muito gato tem guiné. E todo o moço do convés, caça a isca na bandeja. Alê, alê, mas a gama vai sobrar. Chegamos aqui ao sexto tema, a cantiga Levantar Ferro, que tem melodia de Francisco Pimenta, mas que em letra, ou o que vocês dizem, desconhecido, sabendo, no entanto, que ela vem do século XVII. E aqui traz-nos aqui as colaborações que vocês têm neste disco. Desde logo, Celina de Piedade, o acordeão, que tem um magnífico álbum também, que foi aqui destacado precisamente no final do ano passado, e o Sebastião Antunes, que também lançou, e que foi destaque também aqui, portanto, o Homem dos Quadrilha. E temos aqui um conjunto de participações mais. Temos a Sara Vidal, que também participa curiosamente do álbum de Sebastião Antunes, ex-vocalista dos Luar na Lubra, dos Galegos, e o Kepa Junquera, um músico basco bastante conhecido, já aqui várias vezes referimos. O chegar a estas pessoas, como é que é? Torna-se fácil? É porque são amigos, de algum modo, por via de concertos, se vão conhecendo e se vão grangeando? Sim, pode-se dizer que sim. O meio não é assim tão grande, o meio da música não é assim tão grande, e o meio da música, digamos, tradicional é ainda menor, não é? E, portanto, acabamos todos por nos ir conhecendo uns aos outros. Aliás, há outra dado importante, que é a pessoa que nos gravou e que nos fez, digamos, a mistura e a masterização, foi o Vasco Casais, que é... Dos Dascarié. Portanto, andamos todos aqui um bocadinho em família, não é? Exatamente. A única pessoa que nós não conhecíamos pessoalmente, mas que é, claro, quase um ídolo, não é? Da nossa parte, pelo menos, é o músico, o Vasco, o Kepa Junquera. E o acesso a ele foi feito de um modo, digamos, informal, através da internet. Fomos com o Facebook. Estas novas tecnologias permitem isso tudo. E como, por acaso, ele vinha cá fazer uma participação precisamente no CD da Cidade da Piedade, que ele participou num ou dois temas com ela. Precisamente. Nós aproveitámos a vinda dele e desafiámo-lo a gravar connosco, e ele acedeu prontamente, com a maior das boas vontades e das solicitudes. Ele foi ótimo nesse aspecto e, portanto, saiu uma colaboração espetacular. Propósito, traz-vos aqui precisamente à questão das parcerias e dos contactos que é preciso ter com bandas. E que nos tens aqui também a questão para a fase dos desafios. Para quem se treina na Mão Nova, há aqui três desafios. Vamos começar pelo primeiro. Imagina que vem ao Oliveira do Hospital fazer um concerto e que lhe permite ter consigo duas bandas nacionais. Quem é que escolheria hoje em dia para vir consigo tocar aqui Oliveira do Hospital? Isto não é uma resposta muito fácil. Ora bem, quem é que escolheria para ir a Oliveira do Hospital? Escolheria, por exemplo, os gaiteiros, obviamente. Fechava de quinta-feira, para lá até para três semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Poderia ser também a Velha Gaiteira, um grupo que nós apreciamos muito. Poderia ser o Xícara. O Xícara, sim. Podia ser da Ascarié também. Ascarié. Isto entre alguns exemplos, não é? Uhum. Ou seja, felizmente a questão é que é só escolher, não é? Porque a diversidade é grande neste momento. Exatamente. Felizmente eu acho que existe uma certa. Quantidade considerável de jovens e de bons músicos a fazer este tipo de música, a dedicarem-se a esta área musical, a música tradicional. Curiosamente, Xícara, apesar de já passar aqui na Boa Nova, ainda não foram nossos convidados, porque não tivemos o voto de chegar a eles, mas lá chegaremos, com certeza. A perseverança também tem essa vantagem. Se me deixares, eu digo o contrário a toda a gente. Neste mundo de enganos, fala a verdade quem mente. Agora o desafio diferente. Vem alguém da cena internacional e querem convidar-nos a vós a participar num concerto. E eu gostaria muito que viesse um convite deste tipo. Isto assim tem um bocado a ver com o meu gosto pessoal. Eu... Claro que sim, estamos a ouvir a voz de Luís Miguel Aveiro, um dos membros, não é? Eu inclinar-me-ia para um grupo espanhol. Há dois grupos que eu gosto muito. Um já não existe, que é a Rádio Tarifa. Uhum. E há outros que eu gosto muito também e que também têm alguma raiz tradicional, que são os Ovos da Bruxa. Dimedão, beba dandão, dimedão, sopressada morre, viva Granada. Estão escolhidos. Agora vamos ao terceiro desafio. Sendo que neste aqui está prejudicado, vocês vêm aqui até a fazer uma versão de um tema que o Zé Afonso fazia a partir de um texto tradicional galego, O Achega-te a mim, Maruxa. Aliás, ao que percebo, terá sido a inspiração para o álbum O Achega-te, né? Para o nome do álbum. Mas então a pergunta é esta: imagino que vai haver um distributo a um autor nacional e que querem fazer uma versão vossa de um tema dele, portanto, para integrar esse disco. Vamos então saber de que banda gostariam de fazer uma versão e já agora que tema seria esse? Epá, isso aí não sei dizer, até porque isso teria que ser falado com a banda. É, mas tu vais saber, Luís Miguel Aveiro, que tipo de desafio gostaria de ter? Nós tocamos um tema do Carlos Paredes, ao vivo. Uhum. Não está no CD. Acho que seria um dos gigantes da música portuguesa. Seguramente. Há, obviamente, o Zeca Afonso, que é incontornável. Claro. Assim, de repente, sei lá, há tanta possibilidade que... Mas muito bem, o Carlos Paredes acho que é uma boa ideia e já não é virgem aqui essa escolha. Sei que já houve outras bandas que o escolheram, não me recordo agora quais, mas enfim, já não é virgem. Uhum. Já agora, que tema é esse? Será que devemos sabê-lo? Nós tocamos a Dança dos Montanheses. A Dança dos Montanheses. Thank you. chegados aqui a esta fase e com um disco já e pronto para vender, portanto, claro que é um disco de estreia. Criaram alguma expectativa? Em que aspecto? Como é que seria a recepção da parte do público? Como é que seriam as vendas? Embora saibamos que as vendas pouco ou nada têm a ver com o facto de se gostar ou não, têm a ver com como se chega às pessoas, não é? E também a possibilidade que elas têm ou não de o comprar. Pois, sim, juntam-se alguns fatores hoje em dia. Eu acho que nós não criámos muitas expectativas. Nós fomos bastante realistas em relação à questão do CD. Sabemos que portanto, é importante hoje em dia uma banda ter um cartão de visita deste. Passa automaticamente para um patamar diferente. Isso pode ser injusto ou não. Portanto, acaba por ser uma questão às vezes menor, mas é um facto importante no mercado. Criámos um bocadinho a expectativa de poder vir a dar a conhecer mais o nosso trabalho, de nos convidarem para mais concertos, etc. Portanto, isso foi a maior expectativa. Em termos de vendas, não tivemos grandes expectativas e continuamos a não ter, porque ou alguma editora pega no nosso trabalho ou nós estamos a vender por nós próprios, é sempre difícil chegar ao mercado. Há sempre aqui, pelo menos, a venda marginal que acontece, e para os de outras bandas, é no final dos vossos concertos alguém que o procura, não é? Exatamente. E nós também temos enviado por correio a pessoas que nos solicitam. Uhum. Que chegam à vossa página e acabam por procurá-lo, não é? Acabamos por. Fizemos também na zona de Lisboa, tanto concertos nas FNACs todas, onde os CDs ficaram à consignação, mas ficam por um tempo determinado, portanto, está a acabar agora. Vamos recolhê-los e pronto, tem sido essencialmente esse o meio de venda dos CDs. Isso leva-nos a procurar como é que uma banda como os Baú se conseguem chegar às pessoas. Bom, hoje em dia, através da internet, é um bocadinho mais fácil. Consegue-se chegar aos temas. Por exemplo, existe um site de escuta online onde o nosso CD lá está, por exemplo, que é o Groove Shark. Portanto, as pessoas acabam por ouvir, indo à página do Facebook, acaba por haver. Os temas estão lá também. Não todos. Sim, sim. Estão lá algumas filmagens de concertos ao vivo, etc. Acaba por haver um conhecimento do que é a banda. Então, terá que ser via de redes sociais. E a comunicação social? Qual é a sua opinião sobre isso? A comunicação social sofre, digamos, do mal que nos assola neste momento, que é tudo o que é de fora, sobretudo, e do mainstream, peço desculpa por utilizar esta palavra estrangeira, é divulgado. O que tem um mercado muito mais pequeno, aquilo que é normalmente associado a pequenos nichos de mercado, não tem grande saída. Portanto, na comunicação social, por acaso tivemos aí uma pessoa que gostou do nosso álbum e que fez uma excelente crítica e que já o divulgou em dois meios diferentes, que foi o Nuno Rogeiro. Fez uma excelente crítica que publicou na Sábado, na revista Sábado, e também falou do nosso CD no programa de televisão que ele tem, que não tem nada a ver com música, mas que se chama Sociedade das Nações. De resto, assim, dos grandes meios de comunicação social, nós não tivemos mais nada. Significa isto que é... Há pouco falou da música do mainstream, enfim, é o termo correto, difícil de traduzir, mas acha que o espaço, melhor dizendo, eu começo por aqui, parece-me que o espaço para a música é televisionado, e quando refiro os canais em espaço aberto, os quatro canais que qualquer pessoa tem em casa, é que não há espaço para a música, e que reserva-nos, de facto, a questão da internet, e obviamente se houver um teledisco tem que ser youtubado, para que, entre aspas, para que chegue a casa às pessoas. Enquanto membro de uma banda, como é que vive com este fenómeno? Não, o fenómeno até não tem o seu lado bom e o seu lado mau. Por um lado, há uns anos atrás, poderia ser pior, porque não havendo as redes sociais, só poderia realmente vingar mesmo quem tivesse acesso aos grandes meios de comunicação. Isso, por um lado, também não era fácil. Nós vivemos este tempo em que realmente os grandes meios de comunicação só dão aquilo que é para a grande maioria da população, o que eles acham que as pessoas querem ouvir, ao fim e ao cabo. Depois, felizmente, as redes sociais conseguem tratar do resto, porque as pessoas, quando estão interessadas num determinado género musical, procuram e acabam por conhecer através desse meio. Acho que é positivo. E a questão do YouTube também é positiva, não é? Acaba por ser um meio de dar a conhecer o trabalho dos artistas. Portanto, eu vejo com bons olhos estas novas tecnologias, apesar de, como dizia aqui o Homem do Seda, a propósito da cópia e da possibilidade de fazerem cópia dos discos, que cada vez que ia com o cão ao veterinário, e quando ele dizia que o cão tinha uma pulga, lembrava de 7. Provavelmente aconteceria isso com os discos. Cada disco que se venderia haveria 7 cópias. Enfim, mas pelo menos tem uma vantagem, que dá-se a conhecer, não é? Exatamente. Estes meios modernos, digamos, de divulgação, e inclusivamente a pirataria, por vezes, podem ter resultados positivos para os artistas. Claro. O Bill Gates foi o homem mais rico do mundo graças à pirataria, não é? bem lembrado. Portanto, se nós conseguirmos fazer com que o nosso produto, digamos, se torne viral, não é? Que as pessoas queiram e acabem por piratear, isso significa que haverá bastante gente que acabará por comprar. O difícil é torná-lo viral, não é? Pronto, nem sempre se consegue, mas às vezes a pirataria pode ser uma coisa boa. E eu vejo com bons olhos estes meios de divulgação, porque também se não fosse dessa maneira, por exemplo, se nós só tivéssemos o nosso CD e não houvesse internet, quer dizer, quase ninguém teria acesso ao nosso CD. Era praticamente impossível a quem vivesse longe, a não ser que encomendasse pelo correio, pronto. Mas isso seriam vendas muitíssimo marginais, portanto, não... É difícil, é um pau de dois bicos, pronto. Acho que a internet acaba por ser, como tudo, tem o seu lado bom e o seu lado mau. Pronto, o mercado é assim e nós temos que nos adaptar. Nós já não há volta atrás, não é? Claro. Às vezes... Fica um bocadinho irritado, mas isso é uma coisa pessoal, não é? Sim, claro. É, acima de tudo, que não fiquem só resignados, não é? Que haja aqui uma... Não, eu olho. Ainda ontem eu estava a olhar para um jornal incrédulo, porque um jornal em que vinha na primeira página uma frase qualquer, com muito pouco conteúdo, não é? De um artista estrangeiro, Justin Bieber. E tinha ondas de primeira página, quer dizer... Portanto, estamos a falar, aliás, podemos dizer isto aos nossos ouvintes, estamos a gravar no dia a seguir ele ter estado em Portugal a fazer um concerto, não é? Pois, eu não sei, não sim, sei. Esteve ontem à noite no Pavilhão Atlântico. Pois, eu não sei como é que correu, deve ter corrido entre muitos gritos e histerias, com certeza, não tenho nada contra isso. Mas o que me espanta é como é que um jornal, digamos, de grande tiragem, põe o Justin Bieber em primeira página. E quando artistas portugueses, e não só portugueses, mas outros, muito mais valia, não têm essas honras, quer dizer... Enfim, não me lembro de ter visto os gaiteiros alguma vez em primeira página, não é? É o fenómeno que vende, não é? É o fenómeno que vende. Mas é triste, por um lado é triste. É efetivamente, mas é o país que temos. O país que temos e o mundo que temos, eventualmente. Sim, não, isto não é só nosso. Exatamente. isto, até para terminarmos a nossa conversa, portanto, leva-me a perguntar. Claro que ninguém se escandalizou com aquilo que disse, porque eventualmente quem nos está a ouvir não são os teenagers que tiveram ontem com o Justin Bieber. Leva-me a perguntar quem é o, entre aspas, cliente dos Baú. Quem é que vai aos concertos? Quem é que eventualmente procura este disco? Ah, digamos, como se diz em marketing, o target. Exatamente, não é? Exatamente. Olha, nós gostaríamos, para ser sincero, que fosse toda a gente, não é? Acabamos por verificar que as pessoas que estão nos concertos e que vibram mais com o concerto e que gostam, é uma faixa etária, eu diria, acima dos 30 anos. Uhum. A maior parte. Claro que há malta nova que adere. Mas, digamos, a maioria acaba por ser acima dos 30 ou 40. Uhum. É o que nós temos verificado. Portanto, pessoas mais esclarecidas, sem querer com isto, dizer que os demais são 20 anos esclarecidas. Já com mais maturidade. Exatamente, sim. Que sabem meio o que querem, não é? Com isto dizer, não quer dizer que as pessoas mais novas não saibam o que querem. Claro, sim, sim, mas... Tem a ver com, precisamente com maturidade. Sim, há aqui uma maturação que é necessária para ouvir e gostar. Nós, é um bocadinho como a comida. Eventualmente, quando ser novo, não se gosta de bacalhau. E chega-se mais tarde a gostar, aliás, não prescindir dele. Claro que sim, claro. Ora bem, agradecer naturalmente a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova, para esta conversa desassombrada, mas não queria ir embora sem lhe perguntar o seguinte: o ter aqui 11 temas gravados provavelmente levou com que ficasse alguma coisa dentro da gaveta. O que é que está aí para, enfim, voltar a abrir o baú um dia mais tarde? Nós temos alguns temas que da nossa autoria que não ainda não estavam trabalhados o suficiente para poder entrar no CD. Bem, e o CD também não podia ter demasiadas músicas. É limitado, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar temas novos, eventualmente faremos mais recolhas, temos uma ou duas na calha já, e estamos a trabalhá-los. No próximo dia 23 vamos tocar na incrível Almadense, em Almada. Vai ser uma data, uma comemoração importante, que é o 14º aniversário da Associação Gaita de Foles, como convidada especial com a Sara Vidal. Uhum. E pronto, é o que se pode dizer. Obrigado pela disponibilidade uma vez mais e, claro, fica agora a porta aberta para falarmos mais vezes e quem sabe, se não, pelos vossos roteiros, não passarão aqui bem perto de Oliveira do Hospital. Esperamos que sim. Nós estamos sempre abertos a convites, claro. Claro que sim. Um abraço. Obrigado, Miguel. Um grande abraço. Obrigado.